isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu-tcha-tcha! Disse faz o tchu-tcha-tcha. Perguntei o que é isso. Ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual. Em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu. Tocantins já bombou. No Nordeste as minas faz. No verão vai pegar. Então faz o tchu-tcha-tcha. O Cássio e Marcelo. Eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchu-tcha-tcha. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá.